Começa agora na 95,3 FM, Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. 3 horas e 16 minutos, eu sou o Daniel Monteiro e ao vivo começa um bate-papo. Hoje, sem tantas restrições, sem toda aquela questão do tempo marcadinho para a resposta, para a gente fazer uma análise do que foi a campanha de Neto Donato nas eleições municipais de 2016. Neto está aqui comigo nos estúdios da Rádio Fiscar. Muito boa tarde, Neto. Boa tarde, Daniel. Olha, eu fico muito feliz pela oportunidade de poder estar voltando aqui na rádio, como você mesmo disse, agora para um bate-papo mais tranquilo, porque no período eleitoral a gente tem tantas regras e no fim às vezes deixa de conversar, de perguntar algumas coisas. Então estou à disposição de vocês, agradeço a todos os ouvintes também pela oportunidade que vocês me deram durante a campanha de apresentar as propostas. E agora começando um novo caminho, uma nova etapa da minha vida e muito feliz, muito contente com os resultados. Neto, antes de você falar dessa nova etapa, queria que você fizesse uma avaliação para os nossos ouvintes de como foi esse período eleitoral e como você recebeu essa votação de 20,25% ou 25.016 votos aqui para prefeito, segundo colocado nas eleições municipais. Você, que diferente de praticamente todos os outros candidatos, não tinha um histórico como legislador ou como político aqui na cidade. É, essa foi a nossa intenção mesmo, mostrar algo diferente na política. É, as pessoas falam assim, mas é diferente, quer dizer que é melhor do que os outros? Não, pelo contrário. Nós queremos mostrar um jeito de política, um jeito de política novo, um jeito diferente da política. Então é por isso que nós apostamos na renovação. O PMDB, muitos falam que é um partido dos coronéis, né, dos antigos, mas aqui em São Carlos as portas foram abertas e o presidente do partido entendeu que nós poderíamos fazer algo novo na cidade. E foi isso que nós fizemos. Uma campanha baseada em princípios, baseada em propostas. Claro que de ideologias, existem diversas ideologias e aí sim a gente pode discordar ou concordar com a nossa, né? Mas eu tenho certeza que foi uma campanha limpa, uma campanha completamente estruturada da maneira legal. Fico feliz e fico contente de poder falar. Se vocês um dia quiserem ver uma campanha só com caixa 1 dentro da política, vocês podem olhar a minha, acompanhar no TRE a hora que a gente finalizar, porque foi essa a pauta da nossa campanha, foi esse o compromisso. Não tinha compromisso com vencer, nem compromisso em atingir ninguém. O meu compromisso é com a verdade. Eu trabalho nessa área. Eu sou um advogado com especialização e atuação na gestão pública. Então, eu não posso olhar para uma administração e achar que eu tenho que dar os jeitinhos, que infelizmente no Brasil é assim que funciona. Aqui nós fizemos tudo baseado na lei, baseado em propostas concretas e reais para a população. Então, eu entendo que é por isso que a população comprou a ideia. Viu ali o Neto sincero. Neto sem mentir, o Neto sem prometer coisas mirabolantes, coisas grandes, mas sim alguém que trabalha na área e sabe que é muito difícil você realizar algumas coisas na administração pública. E por isso, prometemos, eu acho que eu não prometi nada, né? Na realidade, mas eu acho que as nossas propostas são propostas reais e pequenas, mas que dariam e irão dar, se as pessoas implementarem as nossas propostas, um grande resultado. Ô Neto, você começou baixo nas campanhas, nas pesquisas eleitorais, uma grande taxa de desconhecimento, até acho que poderia ser atribuída para os seus primeiros percentuais nas campanhas. Sim. 85%. 85% de desconhecimento. Que não me conheciam, isso. E ao final da campanha, você conseguiu, além da segunda colocação, uma taxa de rejeição muito baixa. Você acha que isso te gabarita como uma liderança política dessa política diferente, de quebrar alguns paradigmas dos outros caciques políticos que estão aqui na cidade? Olha, eu não sei, eu acho que liderança política é uma palavra muito forte. Não sei se em pouco tempo eu já tenha me tornado uma liderança política. Ficaria feliz se isso se concretizar, mas eu acho que eu me vejo assim como representante de uma parcela da população de São Carlos, de uma parcela dos eleitores de São Carlos que acreditaram em mim, acreditaram na nossa proposta. Então, como representante de mais de 25 mil pessoas, isso eu me considero hoje. E por que eu falo de mais de 25? Porque 25 mil pessoas e 15 votaram em mim. O 16 é o meu voto, mesmo. Viu? Eu falo que 16 fui eu mesmo que votei. Que bom que você votou. Que bom que eu votei, né? Mas a gente vê que muitas pessoas que não votavam aqui, que não votam aqui, estavam de outra cidade, chegaram, não transferiram o título, mesmo gente com 16, 15 anos, e gostou da ideia. Então eu me sinto representante deles também. Uhum. Das crianças que gostaram muito, aí eu tenho que agradecer muito ao pessoal que fez o jingle, que eles, as crianças gostaram do jingle, ficaram muito felizes. Eu tenho certeza que eu posso representar uma parcela boa de São Carlos. E é para isso que eu vou viver meus próximos anos aqui na cidade de São Carlos, com o meu trabalho. Claro que eu estou voltando para as minhas atividades normais, para o meu trabalho, mas também me sinto responsável em justificar o voto de todas essas pessoas que acreditaram no Neto. Então vocês podem ter certeza que o Neto vai ter um canal constante de ligação com vocês, pelo Face, pelo WhatsApp, pelo site. E nós estamos preparando uma surpresa já para os próximos dias, viu? Se Deus quiser, no perto do aniversário de São Carlos ali, a gente vai ter uma novidade. Bom, essa aqui não dá para adiantar, mas acho que dá para adiantar para a gente, para o seu eleitorado. Como se manter em evidência nesse período político, nesse período entre eleições? Você que não é uma pessoa que estava diretamente nos holofotes, como você pretende fazer isso agora? Até também para dar uma justificativa para os seus votos. Olha, justamente, eu acho que, até por eu estar voltando às minhas atividades normais de trabalho, eu não vou conseguir estar de manhã à tarde na rua andando pela cidade. Então, o que nós iremos fazer? Ter o contato pelo Face, por telefone e pelo site também, com o Neto, que eu acho que a maioria das pessoas tem. E, além disso, quando as pessoas puderem e quiserem a minha presença, eu vou estar à disposição. Nós vamos estar realizando visitas, conversando com a população e a novidade que a gente vai apresentar vai te explicar um pouco do que a gente vai fazer. Vai dizer muito. Então. Daqui a alguns dias eu volto, se for possível, claro. Aqui na rádio, e aí eu vou explicar até para vocês o que a gente pensa. Mas agora não é nada político, tá? Uhum. É mais uma coisa nova, uma novidade. É uma novidade para a cidade de São Carlos e que eu tenho certeza que, se a população quiser, vai fazer muito bem para São Carlos. Politicamente falando, quais são suas pretensões agora? Olha, é muito cedo para falar sobre isso, porque o que acontece? A gente precisa conversar no partido. Nós não tivemos nenhuma reunião ainda depois das eleições. Com os vereadores eleitos, uhum. com os vereadores atuais, com a executiva do partido, com o diretório. Então, essa semana tem sido muito corrida, a questão de prestação de contas, acertar algumas coisas, algumas pendências que sempre ocorrem. Eu acho que todos que já foram candidatos sabem como que é corrida essa semana. E espero que nas próximas semanas a gente sente, converse. E tenho certeza que vai ser um futuro legal pela frente. Sempre pensando com os pés no chão, e ouvindo a população. Uhum. Eu só fui candidato a prefeito porque um grupo de pessoas, e aí eu falo que é um grupo pequeno de pessoas que no meu círculo íntimo até, conversava e falava: Neto, mas não é possível, a política não tem jeito. E eu sempre, conversando com eles e discutindo até, né, trocando ideia, falava: gente, tem jeito a política. Só que a gente precisa fazer ela da maneira diferente. Não, mas isso nunca ninguém vai fazer, isso não tem como. Você olha os políticos do próprio partido, do PMDB, viu? Isso daí, gente ruim, gente boa, a gente tem em todos os partidos. Não é exclusividade de partido A, B ou C, não. Então, conversei com eles, eu falei: quer saber? Eu vou colocar meu nome à disposição no partido, no PMDB, para eu ser candidato a prefeito. A minha esposa até, minha mulher, me chamou de louco. Falou assim: Neto, você é louco, você é novo assim, tem tanta gente com mais expressão do que você na área política, e isso é uma realidade. Uhum. Dentro do partido, você acha que eles vão escolher você? Eu falei: não, eu vou apresentar nosso projeto e vamos ver o que vai acontecer. E o pessoal escolheu o Neto. Primeiro a executiva do partido, depois o diretório, os militantes. Então, e o mais legal, porque teve apoio da população. Desde janeiro, nós estávamos fazendo e debruçados no plano de governo com pessoas daqui da Federal, alguns professores, não representando a Federal, mas professores que trabalham aqui, com dos setores administrativos também, da USP, das Embrapas, da Unicep, sabe? Dona de casa indo lá e dando sugestão. Pessoas de outros partidos também. Então, isso que foi legal. Foi uma interação muito grande. E pessoas que eu tenho certeza que não votaram em mim até. Porque eles tinham outros compromissos partidários. Uhum. Mas eles estavam lá para o bem de São Carlos. É assim que o Neto entende a política. Eu torço, e de coração mesmo, para que o Ayrton dê certo aqui em São Carlos. Que ele faça uma ótima administração. Porque se ele não fizer, vai ser ruim para a cidade de São Carlos. A democracia é isso. Uma parte da população escolheu o Ayrton e ele está lá democraticamente, pelo voto da urna, representando agora todos os São Carlenses. Não só o percentual de pessoas que votaram nele. Então ele representa todos, ele representa o Neto, representa você, representa todos aqui da cidade de São Carlos, de todas as camadas sociais, de todos os bairros. Então, eu desejo para ele muita competência, muito sucesso, e que ele possa realmente implementar coisas que vão trazer melhoria para a cidade de São Carlos. Nós temos que parar de ficar brigando o ano todo, os 4 anos. Temos que entender. Isso não significa, é até bom adiantar, que eu vou estar em sintonia com o que eles vão fazer. Não, pelo contrário. O Neto é o Neto, tem o seu grupo político, seu projeto político. Agora eu torço para que o Ayrton faça uma coisa boa para a cidade de São Carlos. E que a nossa cidade melhore. Eu moro aqui, meu filho mora aqui, minha esposa mora aqui. Então a gente precisa ter esse pensamento. E na época de campanha, aí sim nós vamos de novo disputar e ver o que a população vai escolher. Você acha que depois dessa campanha política e esse cenário que se mostrou, teve muita abstenção, as abstenções, votos brancos e nulos elegeriam outro candidato que não o Ayrton. Você surge em meio a figuras tarimbadas da política são carlense. Você acha que está acontecendo essa mudança de fato, de uma apropriação política da população? A população está realmente querendo se ver representada de uma maneira menos polarizada e menos... Tenho certeza, viu, Daniel? A população ela não aguenta mais, na realidade. Não tem mais como ficar assim, nesses problemas. É muita corrupção, muito desvio de dinheiro, falta de ética. E isso, querendo ou não, está refletindo numa parcela da população que está ficando com nojo de política. E é triste, porque a única maneira que a gente pode transformar alguma coisa para a comunidade, para a coletividade, é através da política. E se você se afasta... Hoje até um amigo, ele brincou, tava de manhã, ele falou assim, quem ganhou essas eleições foi a abstenção, o nulo e o branco. Eu falei assim, verdade, quase chegou lá, né? Só que no fim eu falei, quase sem saber dos números, aí eu peguei o celular na hora e fui ver, fui somar. Na realidade... Quem teve, entre aspas, mais votos foram essas três opções. O nulo, o branco e a abstenção. Então, olha que ponto a gente chegou. Eles foram maiores em números do que o prefeito eleito. Então, isso demonstra que alguma coisa está acontecendo. Agora, por que a gente veio, e aí eu falo da nova política. Hoje eu fui até questionado, nova política num partido como o PMDB? Porque a gente tem nova política dentro do PMDB, nós temos um novo jeito de fazer política dentro do PT, dentro do PSDB, dentro do PSB, em todos os partidos. Eu nunca votei em partidos políticos, eu sempre votei nas pessoas. Para mim não importa se a pessoa é do PMDB, do PT, do PSOL, do PSDB, não importa. O que importa é o caráter da pessoa, é a postura que a pessoa tem aqui na cidade, principalmente, né? Então, é assim que eu escolho o meu candidato. Então, é assim que as pessoas estão escolhendo também. Eu tenho certeza disso. Então, é um processo demorado, não é fácil, porque você tem que mudar a cultura da população Mas eu creio que nós demos um avanço muito grande. Eu tinha 1% nas pesquisas, quando a gente pensou em ser candidato. Então, terminando com 20% da população, é muita coisa. É muita coisa, é muito significativo. E eu tenho certeza. E em segundo lugar, né? Eu fiquei muito feliz com a segunda colocação. Eu acho que muitas pessoas não acreditavam no Neto. E elas também não teriam por que acreditar. Mas muitas outras acreditaram nessa postura diferente. E eu tenho certeza que elas saíram vitoriosas e eu também dessa eleição. Você concorreu numa eleição onde as regras eleitorais foram alteradas, onde a gente já passava por uma nova legislação. Tempo menor de exposição, questão de arrecadação para a própria campanha política. O quanto você acha que isso pode ter te prejudicado no sentido de exposição mesmo? Afinal de contas, o tempo, seu tempo, rádio e TV era escasso, o próprio tempo político foi escasso, muitos vereadores reclamaram de que eles ficaram diluídos ao longo das programações de rádio e televisão. Você acha que um formato híbrido, não tão grande quanto o anterior, mas não tão curto quanto esse, poderia tê-lo favorecido? Sei que é difícil trabalhar com IC. Não, sim, mas a gente vê, até vou te falar com base nas pesquisas. Nós analisamos que se nós tivéssemos mais 2 semanas de pesquisas, duas semanas de campanha, ou mesmo mais alguns debates, um ou dois, se os debates tivessem começado antes, poderia haver uma alteração nesse quadro eleitoral. E a gente sabe, quanto mais tempo você tem para se expor na TV, no rádio, mais você vai ficando conhecido. Isso daí é realidade. Houve mesmo, eu tenho a própria população, eu encontrei um rapaz no dia da votação e ele veio comentar, falou, puxa, votei em você, tá? Eu falei, muito obrigado. Falou, olha, para vereador eu não sabia em quem votar, porque não tem mais o horário de TV do vereador. Eu falei, não, tem, só que ele é diluído agora como comerciais, né? Ele falou, mas aí ficou muito ruim, porque a gente não sabe quem está participando, não conhece o projeto. Então, algumas alterações poderiam ser feitas para melhorar esse novo jeito, essa nova legislação da campanha eleitoral. É interessante, sim, um tempo menor, você gasta menos, você tem uma exposição menor, mas ao mesmo tempo você não precisa ser milionário para fazer uma campanha. É claro, quem tem muito dinheiro sai na frente, né? Porque as empresas não podem mais doar. E aí eu vou até entrar num ponto, não complexo, mas que dá muita... Polêmico? Muita polêmica, isso. Um ponto polêmico, que é a respeito da doação de campanha. Gente, é ilusão você achar... Aí eu não vou falar da cidade de São Carlos, tá? Vamos falar do Brasil, porque senão vai achar que eu tô atingindo alguém. Não é isso. Tô fazendo um comentário da política em geral. É ilusão a gente achar que o Caixa 2 não existiu nessa campanha porque as empresas não doaram. Sabe? É tapar o sol com a peneira isso daí. Enxugar gelo. Não. O Caixa 2 continua existindo. Em todo o Brasil. Infelizmente. Então... Eu entendo que, na realidade, não é você proibir, mas sim, às vezes até abrir para todo mundo, você coloca um limite de gasto, igual o que teve aqui na cidade de São Carlos, se eu não me engano foi de 1 milhão e pouquinho, aí, 1 milhão e 200, 1 milhão e 100, você coloca esse limite. Fala, olha, quem quiser doar. Pode ser empresa, pode doar legalmente. Então você abre para todo mundo doar. E aperta a fiscalização para ir para a pessoa que faz a doação, mas que não aparece. Para a pessoa que doa e não quer... que é o Caixa 2. Tá? Então, porque o Caixa 2 não é o dinheiro que entra na campanha. O Caixa 2 é aquele que nem aparece na prestação de contas. Isso que é o Caixa 2. Você me dá R$2.000. 1.000 eu coloco dentro da campanha. Os outros 1.000 eu gasto, eu posso guardar para mim, posso pagar alguém, posso dar dinheiro para um vereador da oposição por fora. Então, esse que é o problema do Caixa 2. Então, não me venha com esse negócio que acabou a doação da empresa, acabou o caixa 2. Pelo contrário, acabou a doação da empresa, dificultou muito a doação por dentro da campanha. Vocês podem ter certeza disso. É, não me venham falar diferente, não, porque é só quem não conhece a realidade. Aí pode ser. Porque não foi fácil para fazer uma campanha dentro da legalidade, dentro do que a lei permite, do que a lei exige. É muito difícil. O pessoal com medo de doar. É esse que é o problema, com medo. Uhum. Mesmo dentro da legalidade, mas o pessoal tem medo. Então, isso é um outro ponto que a gente precisava rever. Uhum. É ver um outro sistema, isso é algo muito complexo. Sim. Mas o bom é que já experimentamos uma forma. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco esse sistema, com o tempo também, e para cada vez ter melhorias. Agora, uma coisa que a maioria dos candidatos estão de parabéns na cidade de São Carlos é com relação à limpeza no dia da votação. Ali de jogar santinho nas ruas, principalmente nas escolas do centro da cidade, não tinha nenhum. Não tinha nenhum. Isso, parabéns para todos os candidatos. A gente sabe que em alguns pontos dos bairros aconteceram isso, mas o promotor, eu nem vi quem são, tá? Mas o promotor falou que já está tomando atitude com isso, está tomando providências, e eu acho que a gente precisa melhorar, e é assim que a gente vai crescendo na democracia. Neto, até para encerrar, eu sei que você também tem horários, tem compromissos. Não, mas posso ficar aqui que o papo tá bom, viu? Não, então, se deixar... Não, vambora, pode tocar. Vamos ficar um pouquinho, não tem problema, não. Mais 10 minutinhos, pode ser? Não, ótimo. Então tá bom, por mim tá ótimo. Ô Neto, você estava falando de toda essa questão financiamento, a correria que foi a campanha, as dificuldades financeiras, mesmo os arranjos políticos que você precisou fazer para se gabaritar como nome, depois para se apresentar para a população. Ou seja, são vários fatores que cansam, que estressam, que acredito que a campanha não tenha sido fácil esse período todo. E mesmo assim você, pelo visto, está todo empolgado com isso, né? Por quê? Aí é difícil de explicar, viu? Não tem aquelas pessoas que... Eu comparo, um amigo meu estava brincando comigo, falou, meu, como que você gosta de política? Como que você... Gente, tem um outro amigo que ele ama som. O preço do som do carro dele é maior. O que tem de som no carro dele, de qualidade, é mais caro do que o próprio carro. Você pega alguém como eu, que eu não ligo. Eu ouço meu som ali na rádio, tudo normal, nem ligo pra isso daí. Aí você fala assim, esse cara é louco. Como que ele vai colocar um valor de som lá dentro que é maior? Ele podia comprar uma BMW ou alguma coisa, mas às vezes o cara tem um Gol e tem um som que vale o triplo. É porque ele gosta. Então, eu gosto, eu amo fazer política. E por que disso? Porque eu sou feliz na minha profissão. A minha profissão, eu sou advogado e, como eu já disse, sou gestor público. Estou terminando o mestrado em gestão pública e trabalho há 10 anos com isso. Então, eu amo a minha profissão. Eu amo, eu gosto. E a política, para mim, é como se fosse um lazer. É um complemento da minha profissão. Eu sei como fazer e dentro da política eu posso me gabaritar para ser... o Neto é a pessoa responsável por implementar inovações na cidade, dentro do legislativo ou em qualquer outro lugar. Então, é bom demais. Estou animado demais, viu? Se me deixar... Eu pensei, na segunda-feira eu falei, eu vou dormir. Independente de ganhar ou de perder, eu falei assim, eu vou pegar, eu vou descansar na segunda, acordar meio-dia. 7 horas da manhã eu estava em pé. Aí... deu e virei em casa e fui, voltei, 8 horas estava na rua. Falei, não, deixa eu sair. Já pensando pro futuro. Como que a gente vai fazer? Por isso que a gente vai ter novidade daqui a alguns dias, porque a gente tô muito feliz mesmo. E até quando a gente recebe o reconhecimento da população, para mim é muito gostoso. Aqui mesmo, estava passando, encontrei um rapaz que votou em mim. E ele falou, Neto, parabéns. É legal, é esse tipo de política que a gente quer. Isso daí vale para mim mais do que qualquer outra coisa. Eu fui no shopping, aproveitei para almoçar com meu filho hoje. E minha esposa está trabalhando, ela dá aula. E falei, Pedro, vamos sair com o papai e comer tudo que não pode, né? Com a mãe. Que é sorvete, sanduíche. E eu fiquei com ele, algumas pessoas me pararam lá. Falou, Neto, que legal, parabéns, a próxima é você. Confiei, não desiste não, continua porque a gente está precisando disso. e pessoas que eu nunca vi na vida. Então, isso me incentiva a continuar. É, isso me incentiva a falar assim, Neto, você está no caminho certo, é só unir mais pessoas nesse propósito, você se tornar mais conhecido. Não fiz nenhuma pesquisa depois para saber o meu grau de conhecimento. Imagino que não seja 100% das pessoas. Uhum. Muito provavelmente tem uma boa parcela ainda para me conhecer. É, então, a gente vai seguindo. Vai seguindo e tenho certeza que o futuro aí reserva coisas boas para a gente, sempre agradecendo a Deus pela oportunidade que ele me deu, pela oportunidade que ele está me dando de ter vida e saúde para poder ter esse ânimo, essa vontade para trabalhar. E hoje deito tranquilo na minha cama, consciência tranquila que eu fiz o meu melhor e que fiz tudo dentro da legalidade. Não precisei fazer acordo espúrio nenhum. Uhum. Fizemos muitos acordos. Que é normal. Que existe dentro da política. A nossa vida é feita por acordos. E acordos sérios, acordos que a gente pode dar com a palavra, é no fio do bigode, não precisa de assinar nada não, é a minha palavra, e eu falo assim, o único compromisso que eu tinha e tenho com a população é um compromisso com a verdade. A partir do momento que eu quebrar esse compromisso, aí eu não valho mais pra nada. Então é uma coisa que eu quero levar até o final da minha vida, é o compromisso com a verdade, poder olhar no olho da população e falar a verdade pra eles. Você é otimista com o cenário político que se desenha depois de Lava Jato, depois de ter mudanças em legislação eleitoral, legislação municipal, luta contra a corrupção? Você é otimista com essa nova política do qual você faz parte e começa a construir? Eu sou otimista se mais pessoas como o Neto, como o Dante, como outros jovens no nosso partido... Eu fico preocupado de citar nomes, mas eu vou citar aqui e me desculpem se eu esquecer, tá, gente? Meus candidatos a vereadores. Mas olha, temos o Caio Torres, que foi candidato a vereador, deve ter seus 20 e poucos anos. Rodolfo, Rafinha, Melissa também, que é jovem. Eu não tô falando nome de outros, vamos falar que eu tô chamando de velho, né? Principalmente as mulheres, aí vai complicar. Mas o Cezinha... Então são pessoas jovens dentro da política. E isso é muito legal, mas muito legal mesmo. O Sidney, que era do DEM, que acompanhou a gente. Precisamos renovar. Eu sou otimista se as pessoas com uma boa intenção entrar para a política. Agora, se a gente não entrar, vão continuar sempre os mesmos. Sempre os mesmos. E aos mesmos que ficam rodando. Fazendo esquema de corrupção, recebendo propina, fazendo arranjo para votação. E é isso que a gente não pode. Direcionando, às vezes, licitação. Então, é isso que a gente tem que mudar. Cada vez mais transparente, cada vez mais em contato, em harmonia com os três poderes. Os poderes são independentes, porém eles têm que ser harmônicos. E o que eu entendo por harmonia? Além de você ter um relacionamento bom, saudável... mas também trocar informações, deixar tudo transparente, porque aí evita. O Neto acaba com a corrupção no Brasil, na cidade de São Carlos, vai. Se ele fosse eleito prefeito aqui em São Carlos, tem como acabar a corrupção? Não. Eu não consigo acabar a corrupção, sendo que eu tenho uma empresa que tem mais de 4.500 funcionários. A maioria absoluta é gente boa. Pessoas certas, pessoas íntegras. Só que tem um ou outro que escapa em qualquer outro lugar. Então não tem como você acabar a corrupção. Agora, como você inibe a corrupção é dando transparência. Abrindo a caixa preta da prefeitura, da Câmara, do Judiciário. Cada vez que você expõe todos os processos, os processos administrativos, processos legislativos, para a população, você... inibe esse problema da corrupção, a entrada da corrupção no setor público. Daria tempo para a gente falar para caramba. Nossa, daria para a gente ficar levando o programa. Aliás, fica o convite então, para assim, se tiver novidade, ou então quando a gente puder sentar, fazer aí uma análise mais política, um pouco mais, passar segundo turno talvez das eleições nas grandes capitais, a gente pode voltar e bater o papo do resultado da eleição geral. Que legal, estou à disposição e fico muito feliz. Eu falo assim, ó, tô acostumando a vir em rádio, quero sempre voltar, viu? É muito bom. Ainda mais eu não deixo a gente falar. Aí fica bom. Neto, obrigado por ter vindo aqui bater esse papo gostoso. Fica então o convite para uma próxima já, para a gente falar um pouquinho mais de política no modo geral, fazer uma análise, talvez debater outros nomes novos que também surgiram e causaram reboliço, não só aqui em São Carlos, como na região e na cidade. E de novo, parabéns pela votação, segunda colocação com uma porcentagem dessa altíssima de votos. É sinal de que pode ter coisa boa vindo pela frente. Se tem. E espero que tenha coisa boa de verdade aqui em São Carlos também, viu, gente? Esses são os meus votos e, ouvintes, eu estou à disposição de vocês. Por favor, mesmo quem não votou em mim, vamos participar junto, trocar ideia, discutir política, discutir coisas boas para a cidade, política pública. É isso que é importante para a gente melhorar a nossa cidade. Obrigadão, Neto, de novo. Esse foi mais um Rádio Fiscar ao Vivo aqui na 95,3 FM. Este foi o Rádio Fiscar ao Vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Aqui na 95,3 FM, escute diferente.